As minhas primeiras palavras vão para todos aqueles que ao longo destes últimos 73 anos conseguiram manter esta associação de pé. A fundaram, a mantiveram de pé e a cumprir o seu papel. É muito importante e é nunca é demais relembrar todo o espírito, todas as dificuldades por que esta associação passou desde a sua formação até aos dias de hoje. Já lá vão longos tempos, porque esta associação passou tempos maus, mas hoje em dia estamos bem. E duas palavras de realce, em primeiro lugar, para os senhores diretores que têm passado por esta associação, principalmente ultimamente, com um trabalho incansável de dotar esta associação dos meios técnicos, dos meios necessários à prestação do socorro a pessoas e bens. O segundo, referência ao Comandante Pinto, que nos últimos anos tem sabido gerir os seus homens, tem sabido realmente responder às solicitações que são devidas. Estamos em constante evolução. Temos que evoluir e é realmente, hoje em dia não podemos parar. Sei que estamos em boas mãos, sei que eles estão atentos a todas as solicitações, sei que eles estão atentos a tudo aquilo que pode vir e, portanto, e aquilo que eu espero deles é realmente que evoluamos cada vez mais e que sejamos sempre à altura daquilo que é esperado de nós, desta associação.